Caro bombeiro Nuno Moura, os meus parabéns. A condecoração que acabou de receber é motivo de enorme orgulho. O Prémio Manuel dos Santos Gouveia Serra simboliza a competência, a determinação, o exemplo e o respeito inspirados pelo Comandante Serra.